3, 2, 1, vai. Como é que se diz ovo de codorna em inglês? Dias atrás participei de um curso de imersão para alunos de língua inglesa. Eu estava lá como uma espécie de supervisor convidado. Ajudava nas atividades, batia papo com os alunos, trocava ideias, auxiliava aqui e ali, etc. Todos no curso deveriam falar inglês. No horário do almoço, havia uma travessa com uma salada de ovo de codorna. Então, um aluno travou quando teve de dizer que não gostava de ovos de codorna. Eu não o culpo por isto, afinal, creio que ninguém nunca pensou em dizer isso em inglês. Contudo, trata-se de algo comum nos restaurantes brasileiros. Assim, já que é comum, por que não abordar isto aqui no blog? Quando você recepcionar um gringo aqui no Brasil, poderá dizer a ele que aqueles são ovos de codorna e não apenas ovos de um tipo de galinha que você nem ao menos faça ideia de como seja. Ou fique sem falar nada mesmo. Pois bem, a ave codorna em inglês é chamada de quail. Clique aí no link para ouvir. Logo, os ovos são quail eggs. Para dizer ovos de codorna em conserva, você poderá usar canned quail eggs ou pickled quail eggs. Já a salada de ovo de codorna, quail egg salad. Anote aí que quail também pode ser usado como verbo. Não é muito comum, mas nunca se sabe. Neste caso, o significado é ficar com medo, ficar receoso. She quailed before his boss's anger. Ela ficou com medo diante da raiva do chefe. That's it. I hope it helps somehow. Have a nice day. Take care.